gente vai bem aqui nesta terra. São tantas viagens que aqui tenho feito por vales e serras. Jesus tem guiado o meu caminhar por sendas gloriosas. Me sinto firmado, estou amparado por suas mãos bondosas. Não sinto cansaço, não conto fracasso, embora eu sofra, pois o meu descanso não é neste mundo. Jesus me dá força. Espero um dia com muita alegria gozar o conforto que no céu me espera. Jesus me aguarda, ele não está morto. Por sombra da morte já tenho passado, porém nem preciso. Jesus tem deixado seus anjos comigo, mesmo em labirintos. As lutas são grandes, as provas tremendas, mas Deus é maior. Existem aqueles que preferem o mundo, mas o céu é melhor. Cansaço, não conto fracasso, embora eu sofra, pois o meu descanso não é neste mundo. Jesus me dá força. Espero um dia com muita alegria gozar o conforto que no céu me espera. Jesus me aguarda, ele não está morto.